já passou. As noites que eu chorei em claro, as lágrimas que meu rosto molharam, já passou, já passou. As vezes que eu ouvi que não ia conseguir, que meu Deus me abandonou, já passou. Hoje estou colhendo bons frutos de difíceis tempos que eu plantei, que semeei na obra do Senhor. Sabe qual foi o meu segredo? Quando não conseguia clamar de pé, eu me ajoelhei. Quando não conseguia de joelhos, eu me arrastei. Mas a Deus eu implorei, e chorando minha vitória conquistei. Em nome de Jesus, eu digo que vai aguentar. Esta prova vai passar e você vai chegar lá. Em nome de Jesus, noites em claro não mais vai viver. Chega um novo amanhecer, o melhor de Deus pra você, o melhor, o melhor de Deus pra você. Chega de lenço pra chorar, chega de forças acabarem, chega de tanto sofrer, chega de dizer que Deus não é mais com você e que ninguém quer as mãos te estender. Prepare o coração, levante as suas mãos. A partir de agora, as suas lágrimas serão de vitória. Dia de vitória, as suas lágrimas se tornam em vitória nessa noite. Para baixo, em nome de Jesus, eu digo que vai aguentar. Esta prova vai passar e você vai chegar lá. Em nome de Jesus, noites em claro não mais vai viver. Chega um novo amanhecer, o melhor de Deus pra você, o melhor, o melhor de Deus pra você. Chega de lenço pra chorar, chega de forças acabarem, chega de tanto sofrer, chega de dizer que Deus não é mais com você e que ninguém quer as mãos te estender. Prepare o coração, levante as suas mãos. A partir de agora, as suas lágrimas serão de vitória. Serão de vitória.